Seleção para trabalhar e manter pistão no 7. Taver 6259, está no centro Recife, em 125, décima 1. 125, décima 1, mostrando a 6259. Mantém. Alô, motor geletiano, regulado parizado, pistão no 7, vento no meio, 0 graus, 069. Faz o leite para passar os 37, 0 direito, 121, 19. Motor de Salvador, com 866, 210 para 1-0, Quebec, informação. Bono 866, acione identificação, desça nível de voo 050, voe na proa de TAP para interceptar a chegada a Mare. Bono 866, desça para nível de voo 050. Contorno ao pátio principal, Lima, Mike até Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chame torre 118-295. Faz Juliette para falar com esse aeródromo? Sim. Hotel Juliette Serra, toque arremetida? Afirmativo, toque arremetida. Hotel Juliette Serra, toque arremetida, pistão no 7, no 4, 0 grau, 059. Autorizado, não no 7, Hotel Juliette Serra. Serra, ingressando na final para toque remetida. Gente, vento no 50 graus 059. Outra Juliette Serra, iniciando a remetida na 17. Outra Juliette Serra, seguinte. Juliette, por favor, mantenha a posição. Direito para cruzamento do ano 7 autorizado. Serra, no corrimento das 4-2, curva esquerda, chamada na final. Curva esquerda, chamada na final, até o direito de serra. Pode deixar para confirmar o pátio. Direito, sabe que até a base, chame livrando. Uno 866, desça 2.000 pés, ajustado 1.098, autorizado final do procedimento ILS, que foi da pista 10, aporte no curso localizador. 2.000 pés, 1.018, autorizado, aportarei no curso localizador, 1.866, obrigado. Hotel Juliette Serra, girando base para final, Machado Travado. Tocar RMT pista no 7, no 7 0 grau, 059. Autorizado, Hotel Juliette Serra. Confirme. Ok, frequência livre. Paulo Salvador, boa noite, o TAN 3197, frente da Tapá. TAN 3197, informação em curso agora a Quebec, magistro no 018, avante, cópia. 08 aguardando o copo. Eu estou de Leto Serra chamando na final, tá? Controle Salvador, voo 1168, boa noite, informação Quebec. Uno 168, assume identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari, ajuste em Salvador 1098. Bem, autorizado via chegada Mari, possibilidade de voo direto do Nascimento. Voo 1168, vou ir na proa de TAP. Voo de TAP, 1168, obrigado. Hotel Juliette Serra, de base para final. Hotel Juliette Serra, toque remetido no 7, autorizado, no meio 0 grau, 0 menor. Autorizado, toque remetido, Hotel Juliette Serra. Localizado com 866. Bom, no 866, complete o sinal do... Ele é X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, boa noite. Solo, tá 3197, já teria autorização? Para posicionamento das 2781. Confirma a primeira aeronave que chamou? Primeira foi o 3197. Já teria nossa autorização? 3197, apenas um minuto para a cópia. Nada. Mas o 2781 no parte 3 autorizado, que estiver em funcionamento, chame táxi. Chama nada, você tem. Então 3197, copia? Copia. Então 3197 autorizado, Galeão, VP November 857, após Mussul, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irumi. Aciona 5-1-1-0, controle 1-2-0, decimal 8. Está autorizado para o Galeão, nível 340, Open 9857, Moço. Decola da 10, curva direita, da El, Lady Rumi, 5110-1208, ou TAM 3197. TAM 3197, planejamento correto no portão 3, chega para pushback, acionamento. Cortar. Tá 3197, me escuta? Outra, 97, por gentileza, foi verificado que a portadora estava ocupada. Confirma como recebe sol? No 099, copia a informação Quebec, confins.cópia. Ok. No 099, autorizado confins, VPZ 121, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa. Aciona 5122, controle 120, decimal 8. 360, confins, água Elefa. Bora 099, cotejamento correto no ponto 9, reporte para o pushback, acionamento. Salvo, 3197, informou 5% da última vinda, caramba, viu? Gente, então 3197, chamei apenas, foi verificado que a frequência estava sendo ocupada, ok? Agora 5/5, 3197. Gente, tá livre então, descida a 2 mil pés, com 1.018, procedimento também, reportando desestabilizado, sinal 1-0, 1-1-6-8. Com 5-8 a bordo, 3-40, Salvador, o azul 2781. Azul 2781, autorizado, TAP, via parte 1, no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 1-18, decimal 95, ajuste na 0-8, por favor. Parte 1 no Índia, até o ponto de espera, da 1-0-18, a torre 2781. Salvador, o gol no 305, gente, da informação Quebec. Posição 2 para autorização, Galeão. Bora 705, formação Quebec, prepara a saída da Euleda, aguardando. Ô, solo, 3197, por Quebec, acionamento, tá no 3. Tá 3197, aguarda o instante para o início do Quebec, acionamento. Guarda. Boa noite, meu e-mail, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte ali. Boa noite. Para Juliette, voo 1866. Por 866, ingressa Juliette, portão 4. Juliette, portão 04. Obrigado, bom trabalho, boa noite. O 2781, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Pode manter 10, 2781. Então, 3197. Então, 3197, assim que o Boeing da Gol parquear no 4, coordena com a equipe de solo, chame o táxi. Depois o Boeing da Gol parquear no 4, autorizado, voltando 3197. Tira pista no 7, vento no 50 graus com 08 nós. Autorizado, toque arremetido no 17 até o Juliette Serra. Do 2781, livre decolagem, pista no 0, vento no 50 graus com 08 nós. Decolagem autorizada, 2781. Bom, D5126, controle 120.8. Decol 01, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, azul 2781, boa noite. Decolagem, saída da Azul 2781, boa noite, contato radar. Suba sem restrição, o nível de voo 1180. Após 2000, autorizado, direto Alexa. Gente, para a noite zero, sem restrição. Após 2000, direto Alexa. Estabilizando ILS, gol no 168. voo 1168, completa sinal, chame a torre, 1118, decimal 95. 1895, uma boa noite. 1168, boa noite. Número 68, altímetro no 08, boa noite. Tá abaixado de travada? Afirma. Tô no 1168, sem pouso autorizado. Pistão no 0, vento no 50 graus com 08 nós. Ciente, livre pouso, pista 10, 1168. 3 horas e 50 de autonomia. Pistão 3, 1197, tá pistão autorizado. Até o ponto de espera da pistão no 0, via Índia. Próxima ponto de espera, chama a torre 1-1-8, décima 9, altímetro no 0-8. 0-8, 1895, a torre pode ser uma boa noite. Atingiu o litoral, prossiga à direita, reporte sobre o farol Itapuã. Após a linha do litoral, curva à direita, reporte farol Itapuã. Voo no 099, cuja acionamento ao 9. Voo no 099, autorizado, despeca acionamento, chama para táxi. Beleza, chama táxi. 7, vindo ao contrato na rua. 83197, mantenha o ponto de espera. Tá fazendo o ponto de espera, 397. Papa Romeu até o Juliette Serra, farol de Itapuã. Doutor Juliette Serra, agora efetuará uma curva à direita, efetuará o cruzamento da final do ano zero. Vai ter o circuito pela direita, ano 7, corte de base para a final, ano 7. Tráfico pela direita para a pista, ano 7, reportará de base para a final. Autorizado a manter, cabeceiro no zero. Já vem manter, 3190. Direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 29, até aqui um pouquinho. Boa noite, Bruno. 68, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Alfa, antes da Juliette, vou chamar. 968. Para o táxi, Bruno, 099, 176, alternado Campinas, 3 horas. 1, 7, 76, boa. Afirma. Gente, boa no 099, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Patiuni, Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre 118, décima 95, altímetro 1-0, 118. Pátio Índia, 295 no ponto de espera, 099, boa noite. Rafa Romeu, Deus do Jet Serra, de base para sinal 17, pela direita, comprei embaixo para lá. Livre toque remetida, pista 17, vento no 60 graus, com 08, no horizontal, Jet Serra. Livre toque remetida, reforçar a remetida. 3197, decole 08, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, boa. Passou, boa noite, Andrei. 1997. Andrei, 1997, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, autorizado. Ô, Andrei, 1997, não copiou não, tá muito baixo. Andrei, 1997, contato radar, suba para o nível 340, autorizado, direto Leda. Direto Leda, 197, estrada 340, obrigado. Número 68, Juliette para o portão 099, plantão ponto zero, pronto, bora. 099, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, com 08 nós. Alinha e decola, boa no 099. Hoje o GTR iniciando a remetida, pessoal, no centro. GTR está livre. Então, Juliette Serra na remetida, confirme de ver a manter do circuito pela direita ou pode executar o tráfego padrão pela esquerda? Pode manter o tráfego padrão pela esquerda, então, Juliette Serra, e reporte de base para final. Reportará de base para final, circuito pela esquerda. Para... Azul 2781, chama o centro Recife, 1288 e alterne 1260. Confirma para Azul 2781? Azul 2781, chama o centro Recife, 128 decimal 8, alterne 1260 decimal 0. 288-260, Azul 2781. 0 na final. Encontre Salvador, boa noite, voo 1099. Voo 1099, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. E 360, sai da árvore, 1099. Salvador, boa tarde, Romeo Europa, Chile. Europa 084, boa noite, cleared, correct, Samari arrival, set level 050. Samari arrival, assistant 50, Europa 084. Tem livre toque remetida, pista no 7, vento no 40 graus com 08 nós. Toque remete, não pouso corrido, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra na remetida. Livre, Hotel Então, 3197, chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 251395. Esquerda, circuito padrão, reforçará de base para sinal 17. Cruzando a moda, durou 23 horas e 40, alterna Guarulhos. 705, traque autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uniíndia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 198.95, altímetro no 09. Altímetro no 08, autorizado a entrar no traque. O ponto de espera, 21895, gol no 305. Chegou no 705, autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Ali, mantém cabeceiro no zero, gol 705. O Juliette Serra livrou o F down no 026. Então, Juliette Serra, captain livre, toque remetida, ficha no 7, ventou no 40 graus com 08 nós. Serra. 705, 5 está livre, né? Aí decolar. Pistão no 0, vento no 3, 0 graus, com 0,8 nós. Está livre, ali, aí decolar o gol 1905. Gol 1099, transmissão para Recife, 128, decimal 8, e ao Cerne, 126, decimal 0. Recife agora, 28, negativo, 26, 0. 705, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda 360, muito graças. Atango Eco de Lua November, mantém condições visuais, ajuste no 0 no 8, autorizado descida para 1500. A 3258, boa noite, está na identificação, autorizado direto do Luna. Desça para o nível 050 e, se possível, mantenha a máxima velocidade que puder para o sequenciamento. Sim, 5050, Luna, e vai manter. Certo, tá livre, prossegui Oscar e vai prosseguir até o Pote 4. Ele frequência, boa noite, muito descanso, da audiência. Muito obrigado pela colaboração, uma boa noite, boa noite. Bom, 705, chama-se para o Recife, 125 decimal 1 e ao TR 133 decimal 95. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite. Volta 385, tem um pequeno desvio à esquerda, mais 10 milhas já retorna na prontidão. Sente, está 3858. Europa 084, complete final, and the call tower 118.95. Complete and tower 118.95, Europa 084, bye. 3858, aqui visual da Chancel, já pode prosseguir 2000 depois do desvio da formação? Afirma, autorizado, 2000 pés, ajuste chama 018 para 3858. 1000, 018. and the wind is 130 degrees with 08 knots. Clear to land, runway 10. Clear to land, 10, Apache Golf. Europa 08 Europa 08 aproveitar sua Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet to Stand 11, Europa 08. Patrão Guaço, Vila November, voa em rotatória, reporte na rotatória, visual com campo. Reporte na rotatória, visual, November. São 3258, completo o sinal de Sânia Torre, 118, decimal 95. Graças pela colaboração. Agradecemos também, senhorita. Obrigado, boa noite, 18195. Salvador, boa noite, Sam 3858. 458, altímetro no 08, reporte Simbra com o trem chegado. Porta Simbra,